vejo entre as curvas, mas eu lancei o anzol. Eu não quero nada assim, de mão beijada e fácil fim. Nem que espere que seja pra sempre um céu. Mas entenda, vale a pena se arriscar. Se a alma é plena, I'm a friend of mine.